E aí, Sandrão, o que tá pegando, irmão? Oi, eu tô de bobeira no barraco, meu. É, tô de bobeira na baia, né, meu? TV é uma merda, não tem nada, é o seguinte, né, meu? Qual é que é mesmo? Ô, meu, é o seguinte, meu, desce na vila aí, pá, vou fazer um som, já liguei uma culha da Coab Cavalhada, ele tá descendo e pá, fazer um som com nós aí. Isso aí, pode acreditar, daqui a pouco eu já tô aí, irmão. Isso aí é nóis. Resolvi e dar um rolê. Desci pra minha quebrada, é isso aí, pode crer. Trampei meus camaradas na esquina da Rio Grande. Ideias positivas ali, tinha de um monte de ideia, vai, ideia vem. Em pouco tempo eu tinha colado mais de 100. Mas teve um assunto que me chamou a atenção sobre o dinheiro. Fiquei pensando em tão simples. Nós que dominaram o nosso mundo, se não tiver alguma dela, pode crer que não tem futuro. Bater um carango, tem que ter dinheiro. Na hora da refeição, se não tem a tal grana, bate o desespero, é peso. Alguns tem bastante, a maioria é muito pouco. Será que é destino? Será que foi um roubo? Um real, dois real, cinco conto. O burguês consegue viver só de juros do banco. E enquanto o povo pobre aqui passa sufoco pra levantar meia água de tijolo no morro. Tendo dinheiro pode ter um bom carango, uma mansão, compra qualquer coisa, mas não compra o coração e o sentimento de uma criança que dorme no relento. A grana talvez pode ajudar, mas o receio que esta criança nenhuma grana pode comprar. É, irmão, muitos dizem que dinheiro é tudo, compra as pessoas, o mundo. Pode até ser, mas aí nada se leva desse mundo quando morrer. Enquanto tá vivo, passa por cima de todos. E pros ricos, nós pobres, não passemos de uns bobos. Mas também tem riqueza, tá ligado? Tem a minha coroa, minha família, meus mano. Não sou escravo da farinha. Tenho o rap, a minha quebrada. Com isso me sinto rico, sou feliz. Como o velhinho ali do beco sempre diz. Muitos aí só pensa em levantar. Por causa do dinheiro tem capacidade de matar. Pra poder ter uma casa na praia, apartamento, roupa importada e vida boa daquele jeito. Um carango da hora, de último lançamento, pagando a nota, toca CD, conversível, quatro portas pra causar boa impressão pras mina. Fazer um arrastão, uma putaria na piscina. Eu tô ligado que o dinheiro fala mais alto que a carteira estufada, chama o assalto. Muitos irmãos foram parar na prisão por causa da fome ou uma loja do carro forte que chamou atenção. Ou então por causa do filho chorando, querendo o leite da mamadeira, nega velha rezando. Não aguentou a fome e a pressão, por causa do dinheiro se tornou ladrão. Talvez seja porque não teve oportunidade. O sistema investe e lhe dá um emprego, lhe deu as grades, o crack e a favela, um barraco de madeira e a merda da miséria. Se existe desigualdade é por causa da grana, da riqueza e também pela porra da fama. Rico, pobre, seja quem for, todo ser humano merece valor. Como Jesus que morreu por nós pregado na cruz, e também era pobre, repartiu o próprio pão com o povo pobre. Dinheiro não traz nenhuma felicidade, apenas o melhor conforto desta cidade. Mas também traz muita desconfiança, inimigos, manos da favela com os bico fino considera bandido. Manos da favela com os bico fino, filha da puta, considera bandido. É, guerreiro, ia ser mágico e acabar com o dinheiro, com a guerra, com o desespero. Diz que existe a casa da moeda, máquina de fazer dinheiro, que também fabrica guerra, assalto. Por um galo, é mãos pro alto, mas o povo pobre nunca sabe o que acontece nela. Pois eu só conheço barraco de madeira, ruas de terra. Mas aí, um dia é um dia, Deus sempre ajuda quem tá na correria. Neste país tropical existe um povo que batalha. Os milionários se adiantam, nos deixam amigalhas. A elite quer ver nosso povo sofrendo, sem educação, sem saúde, com fome morrendo. Alguns é tão pro crime, pra vida marginal. PT na cinta pra enquadrar as burgas no sinal. Depois acabam mofando na cadeia, arrependido no fundo da cela, no meio das teias. Injustiça acontece em qualquer lugar. O rico não vai preso, pode até matar. É só apresentar as notas pro advogado que absolve o boy, molhando a mão do delegado. A lei é desigual, isso me revolta como cito facção. A paz está morta, rico versus pobre. Esta é a disputa, tô firme na peleia, preparado pra luta. Sou pobre com orgulho, sigo na moral. A pior pobreza é a espiritual. Eu boto fé nos meus irmãos, acredito na vitória. Jesus ilumine alcançar esta glória.